volta já. Vamos ser o primeiro. O que fazemos? Ninguém vai poder duvidar de tão bom que é nossa conquista. E nós fomos os melhores e nos mostramos. E a vitória está garantida, ninguém lhe reclamar. Somos os melhores no que fazemos. Se alguém achar que não somos, então pra vencer melhores nós somos os melhores, conseguimos a vitória.